arrocha bem gostoso assim. Sem melodia, só batendo, só batendo. Gustavo Lima, sabia? Tem que nascer de novo, porque ninguém vai mandar em mim. Eu resolvi e cantei assim pra ela, assim, ó. Vou sim, quero sim, faço sim, minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. Vou sim, quero sim, faço sim, minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. Vai! Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim. Vou beber, vou curtir. Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim. Vou beber. Segura na bateria aí. Quem tá preparado pro carnaval esse ano?